Salvador, azul alfa FQ-10, formando 7-6 horas, aeronave parqueada na posição 1 do 4-1, obrigado e bom dia. 961, centro da informação Eco, gate 9, autorização Galeão, copia. Então 961, informação Eco, confere, autorizado Serra Bravo, Golf Lima, via Pernambuco 857 até Moço, nível 360. Decolagem pistola 0, curva direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5024, controle Salvador 1, 19, decimal 35. Afirmativo, autorizado Galeão, nível 360, para novembro 857, decolando 90, curva direita, Dael, Leda, Irumi. 5024, transponder 935, é o controle, igual 961. Correto, chame pronto para estacionamento no 961. Chama lá. Equador, Gol 1961, depois de ver cancelamento no 9. Autorizado, chame táxi. Chama táxi 961. Pronto para o táxi, Gol 961, 1976 a bordo, 13h40, Campinas. Táxi aprovado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 1 e táxi Índia. Ponto de espera 2118, pessoa 95, que é legal na 097, Gol 1961. Parte 1 no Índia, torre 19895 e 1015 ao Rio, agora, Gol 961, Boninho. Salvador, bom dia, 961, no ponto de espera da 10, tá pronto. Deixa eu manter o ponto de espera do voo no 961. Mantenha. Oi, Salvador, muito bom dia, Chané 625, passar travado em LS. Chané 625, autorizado pouso pista 10, vento. Vento calmo, 290 graus, 19. Pouso 10, Chané 625. O 961, mais o posto da aeronave na curta, é Bois da Bianca, Lima, vem pistando 0, te preparando. Afirmativo, posto do pouso ali, mantém na 10, vamos lá, 961. Na M225, no solo 30, libere próxima à direita, 1211 no solo. 1211, tá. Vamos lá, 61, vento calmo, 2 nós. Precisando decolar de pistão 10. Inicia, 9-1. 10, portão 07. Alfa Juliette 07, portão. 2, Salvador, gol 9916. Passando Simbra, estabilizado ILS-RTV da 19. 7, aguarde pista livre, gol 9916. Aguardando pista livre, 9916. No meia, autorizado pouso, pistão 10, vento variável 2 nós. Ok, livre pouso 9-0, gol 9-9-1-6. 9961, decolou aos 32, 11935, bom voo. 19:35, bom domingo. Quatro meia, no sol 234, direita, 1, 2, 1, 1, só. 2, 1, 1, 9, 9, 1, 6. Salvador, bom dia, gol 9, 9, 9, 9. Gol 996, Alfa Juliette, portão 09. Alfa Juliette, portão 09, gol 996.